Sob o sol, atrás do vento, no mar, na carne, eu me encontro em movimento, eu me encontro nascido, o sabiá na laranjeira, conta que nasceu no jardim um menino, o olho do sol, rei. Sob o olho do sol, rei, desfilam mil milhares, montado num cometa, um cavaleiro anuncia, oh.